roupa, guarda essa porra! Mas puta merda, de novo isso, véi! Caralho, véi, que agressividade. Esse vídeo é tão bravo. Vamos começar? Vamos começar? Aê! You gotta keep them separated. É isso mesmo, estamos começando mais um Buraco Negro, aqui é o Jonathan, e o que você prefere? Marco como caster ou André como caster? Nossa, vai rolar a troca! Vai rolar a troca aqui, ó, vai rolar a troca! Aí, eu vou ter que entrar no sindicato dos podcasts aqui, né? Eu não admito! Eu quero meus direitos! Olá pessoas, gostaria de agradecer a oportunidade que tenho de estar aparecendo nesse podcast. Gostaria de falar para você que escuta, continue a escutar, e para você que não escuta, comece a escutar. Quem que é essa voz, gente? Aqui quem fala é o Cristiano Ronaldo, ou Robozão. Esse podcast é excelente, eu escuto todos os dias dentro da minha Bugatti Veyron antes dos treinos. Por isso que tenho ganhado a Champions League e feito vários golaços. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Rafael. Homem fibrado. Se apresenta agora, caralho. Aí, Cristiano, valeu, é nóis, velho. Valeu pela participação aí. Bom, pessoas boa índole, cuzões também. Aqui é o Rafael, pronto pra mais um podcast. E esse tá fenomenal, parceiro. Bora lá. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Agora, internet. Tá fudido. Ah, isso é do Maico, caralho. Nem fudido. E assim, querido ouvinte, pega esse celular onde você tá agora, coloca aí e coloca a cerveja que você está tomando nesse momento e a bênção de em casa está caindo sobre você agora. Eu vou falar o que, que você pode fazer nesse final de semana. Tá liberado pegar os consagrados pra dar rolê de reto escavadeira, penhorar a casa da sogra no poker, perder e dar a chave pros caras, abrir o latão de Bavária quente no mercado enquanto espere a consagrada escolher esmalte e sair na mão com um cara desconhecido no cinema. Acredite no seu potencial, porra. Boa! Só não vale discutir signo no Facebook, isso é coisa arrombada. Isso é verdade. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e hoje a gente vai saber se eu tô preparado ou não. O que? Eita! Será que tá? Tá ou não? Mais filosófico, assim, tratando pra pessoa pensar. E hoje, batendo carteirinha novamente aqui no nosso podcast, chamar ele que falou da raça de peixe no episódio passado. Não, foi negado, foi negado. Eu desisti de falar porque ninguém queria saber. Eu achei... De novo, hein? Não votei pra esse arrombado tá aqui, mas tudo bem. Se apresenta aí, desgraça. De novo, três. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos ouvintes. Estou aqui mais uma vez para adentrar o buraco negro desses meus queridos amigos. Sai adentra todo final de semana. E antes de esquecer, quer dizer, já esqueci de me falar. Meu nome é André Galindo e pau no cu do Caio que não votou em mim. Aê! Segura, segura! You gotta keep them separated. Hey! Man, you're disrespecting me. You gotta keep them separated. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! O topzera dessa semana... Tem alguma coisa que me emociona muito. Eita, cuzão, lá vem. What has happened to me? Toma mais uma dose de nostalgia pra vocês. Opa! A primeira dama já ficou feliz, hein? Porque vai no show essa. Eita porra! Querendo fazer um adendo rápido aqui, estamos com as 3, 4 primeiras damas aqui, né? Inclusive do nosso convidado está aqui, então se vocês escutarem alguma voz de fundo é por causa disso. É isso aí. Não, já escuta, grita aí, dá um grito. Leoa, grita de novo. Grita, Leoa! Aí você podia colocar aquele... Então, era pra isso. você quer colocar. Vai colocar de novo, na boca. Não, põe a tartaruguinha lá. O que me emociona nessa semana aqui desse nosso podcast? O quê? Essa semana conseguimos o nosso primeiro Paga Nós, nosso primeiro patrocinador do Buraco Negro. Uma salva de palmas. Tá aí já consagrados no meio do podcast. No nosso segundo episódio, que a gente falou sobre o preço da imortalidade, eu recomendei o Tereré do Cito, que é um nosso amigo que faz a sua própria erva, vende, ele vende erva, vende bomba, vende garrafa. Você que é do interior, você vai conhecer Tereré. Você que não conhece, é o chimarrão melhorado, que ele é gelado. Chimarrão gelado, isso, é isso. Quem que toma chimarrão num sol de 40 graus? Mamão, não dá. Eu entendo os caras tomar chimarrão lá fazendo menos 14 no inverno. Aqui faz 30 no inverno, então não tem como a gente tomar chimarrão. Não sou o pessoal que toma dentro do iglu e tal, é normal. Enfim, um grande detalhe aí desse nosso amigo que vende é a questão da qualidade que ele tem, cara. Sim. Superior. Excepcional. E tem uma novidade ainda. Além dele estar patrocinando esse podcast. Podcast, é. Além dele estar patrocinando esse podcast, ele chegou com uma surpresa pra mim durante a semana. Ele falou assim, faz o seguinte, pra gente começando, ouvinte do Buraco Negro tem desconto aqui comigo. Fenomenal. Salve de palmas profissional de novo, aí. Inclusive, estamos tomando nesse momento, Tereré, porque tá um calor desgraçado, então já ajuda. Já. E essa daqui, pra quem quiser um recomenda, é a erva tradicional, meu amigo. Tradicional. Top, viu? E se você quer um desconto, a gente vai colocar o link nos comentários agora aí, da página do Facebook dele. Você chega, você pode fazer o pedido em box mesmo, você que é de Prudente Região, até mesmo ele envia por Sedex, caso você é de algum outro estado, que a gente sabe aí que tem a galera aí do Acre. Do Acre, eu ouvi dizer que tem gente do Acre escutando. Do Acre. Acre. Mas você que é de outra cidade também, você que não é de Prudente Região, ele entrega, ele manda pelos correios. E é só você entrar na página do Facebook do Tereré do Cito, tem link aqui embaixo no post, e mandar inbox o seu pedido e fala que você tem um código promocional do Topzera Buraco Negro. Você que chegar pra ele e falar esse código, você vai ganhar um desconto lá, que eu não faço a mínima ideia, ele falou que ia ter desconto. A minha recomendação dessa semana é uma série de TV que tá completando 17 anos, mais velha que o Jonathan, né? É a série chamada Band of Brothers. A série retrata uma companhia da divisão do exército americano de paraquedistas que salta atrás das linhas inimigas na França ocupada pelos nazistas. E a série retrata, em 10 episódios apenas, a história deles até o fim da guerra. Oh, desculpa, dormi. Calma aí. Nossa, cara. Filha da puta. É bom, ressaltar que se você é homem e não viu essa série... Você não é homem. Escolha um. Ou você é homem ou você viu a série. Terei que concordar com o palestrinho. É isso aí. Assistam, a série é excepcional, muito boa. Eu vou ter que assistir pra mim colocar isso no meu currículo, porra. Assistiu, pode botar no currículo que é contratação certa. Pro topzera dessa semana eu vou trazer uma série do Hulu, que é um canal de streaming, que é diferente de Netflix, não existe só essa porra no universo, que chama Handmaid's Tale, que traduzindo eu acredito que seja o Contos da Aya, que é uma série, ela é baseada em um livro, que fez muito sucesso nos Estados Unidos e chegou agora no Brasil. E é uma série de 2017, ela estreou, já tá na segunda temporada. E assim, é uma série que é ambientada nos tempos modernos, tempos tipo, que a gente tá vivendo. E as mulheres estão inférteis, a população tá ficando infértil. Então assim, não tá crescendo a população. Então meio que assim, nos Estados Unidos, o governo começa a mudar pra virar um governo meio teocrático, extremista, religioso, que tiram todos os direitos das mulheres, elas viram propriedades do governo, basicamente. Então assim, o mundo vira de cabeça para baixo, as mulheres começam a ser máquinas de reprodução, que elas começam a servir os mestres, tipo, uns generais dessa nova sociedade, tá ligado? Elas servem só pra procriar, basicamente. Nós só queremos deixar o mundo melhor. Melhor? Isso não significa melhor pra todos. Sempre é pior pra algumas pessoas. Como é que é o nome da série em português? É o Contos da Aya. Mas estão fazendo um spin-off do Game of Thrones? Da Arya Stark. Piada bosta, Mike. O que é spin-off, Mike? É cópia. Cópia. Ah, tá. E assim, é uma série massa, porque é de drama pra caralho. E assim, aborda muitos conceitos que assim, vai te tirar da zona de conforto, só que é muito bom, cara. E assim, fica falando, nossa, é uma série meio feminista, não é? Para com essa merda! Larga de ser cuzão, 2018, você não tá em 1850. Eu venho recomendar pra vocês música, velho. Independente da música que você escuta, o gênero que você mais gosta, é bacana você ter dentro do seu dia um momento que você consiga escutar suas músicas e... Enfim, é muito importante, porque estudos recentes mostram que tem grande desenvolvimento cerebral a música. Que nem algumas das definições de Oscar Wilde, ele é a definição que eu gostei muito de e tenho passado para frente. Definição de música. É, sobre a arte da música. Ah, tá. Ele diz assim, a arte da música é o que mais se aproxima das lágrimas e das recordações. E também teve vários estudos recentes sobre a música com mal de Alzheimer. E, cara, se você tiver a oportunidade de dar uma pesquisada nisso, é emocionante ver. Inclusive, os resultados. Inclusive é uma ideia de podcast, né? Literalmente. Se o ouvinte quiser aí, manda um feedback, a gente tá pensando em fazer. Mas beleza, Rafa, agora fala a última música que você escutou. A última foi Everlong do... Foo Fighters. Ah, já tá dobradinho Foo Fighters aqui. eu tô curtindo o pago. Outro showzão do caralho. Agora beleza. Ó, eu vim aqui pra falar hoje de uma das coisas que me definiram como pessoa nesses meus 25 anos de vida. Tem taco no japonês, né, seu otaku fedido? Não. Otário fedido. Otário fedido. É pesado. Eu vou falar hoje da minha banda preferida, Linkin Park. Demorou pra demorar. Eu vim aqui pra recomendar o Linkin Park, mas não apenas a banda completa. Se você quiser, pode escutar todos os CDs. Alguns são mais ou menos, outros são melhores. Mas eu vim aqui pra recomendar um CD que muita gente não dá importância devida. Eu vim recomendar o Minutes to Midnight, terceiro CD deles de estúdio. Depois do fenômeno. Agora eu tô travado. Fenômeno. Depois do fenômeno. Agora vai ter que colocar essa galera. Agora vai ter que colocar essa galera. Fenômeno. Depois do fenômeno. Vai sair, mano. Sucesso. Depois do sucesso do Zé. Caralho. Eles ficaram alguns anos sem produzir nada. E ficou muita espera. Até que em 2008. E eles vieram com uma pegada mais rock e deixaram um pouco de lado o hip hop, que foi o que elevaram eles, né? que fizeram eles explodir, né? E eu vou deixar aqui a recomendação de uma música também que é pouco apreciada, mesmo dentro do CD ela já é pouco apreciada. Uhum. Eu vim aqui recomendar a música In Pieces. Thank you. Filomenais que eu já vi já. Filomenais. Eu falei errado de propósito. Do CD inteiro e da banda como um todo. Um dos melhores solos de guitarra que você vai escutar provavelmente. Se não na sua. Na sua semana, pelo menos. Cara, eu fiquei curioso e vou escutar. E essa semana a gente tem alguma coisa meio brisa, de novo, né? É. A gente já falou de Black Mirror, agora a gente vai estar um negócio brisa. Maconha de novo? Gente. Caralho, é hoje, pô. Brownie conha. Ai, delícia, meu. Não sei se você conhece, viu por aí na internet, mas é Would You Rather. É. A Wood do Toy Story, né? Isso. Isso. Uma cobra na minha bota. Uma cobra na minha calça. Não. Cobra na minha boca. Ai, caralho, é meu cunhado essa bosta. O que que é isso? É, o que você prefere? Um bolo com gosto de pinto ou pinto com gosto de bolo? Tem outro É isso aí, vamos para o episódio. Começando esse episódio aqui, polêmico. O que que é Would You Rather? Que é o nosso... que é polêmico? Não é polêmico. Calma. Desculpa. Calma. Polenta? O que que é Would You Rather? Would You Rather. Would You Rather. Would You Rather. Would You Rather. Would You Rather. Diurético. Diurético. Diurético. Eu acho que eu me lembro de alguma coisa assim na escola, na minha época de escola. Não sei se vocês devem lembrar alguma coisa melhor disso. Eu só jogava o jogo do Satanás, lá do compasso. Ah, verdade. Perdi a alma, só isso aí que eu jogava. E cara, eu acho que não tem muito o que explicar sobre isso, se não ser começar, não é mesmo? É. Ó, a regra é simples, você vai fazer um questionamento... É começar, não é mesmo? Não. Não. Pode ser um... Vai falar, Fazer um questionamento. Você só tem duas opções. Você não pode desviar de nenhuma das duas opções. Ou é isso ou é aquilo. Acabou. Isso aqui é teste de moral, na realidade. É teste de BuzzFeed. É, o cara vai te falar uma coisa e você vai se fuder pra responder. É, o legal do teste é você se colocar realmente na situação. Pra você ver como você agiria naquela situação, por mais bizarra que fosse. Ó, e vamos começar lá. Vamos começar. Vou começar com uma aqui. De leve. Primeira rodada leve. Rodada clean aqui. Vamos lá. O que você prefere? Você nunca mais poder checar sua ortografia ou nunca mais usar calculadora? Puta que pariu. E aí? Caralho, como assim checar a ortografia? Assim, você escrever, você não saber se tá certo. Sabe aquele momento que dá branco, você não sabe se é a palavra com X ou com Z? Não sei que não faz sentido isso, mas foda-se. Você não pode verificar em lugar nenhum, você vai ter que mandar de volta. Caguei pra calculadora. Mano, eu sou pior com números do que com palavras, então pra mim, ficar sem ortografia. Ficar sem ortografia, você não consegue escrever nada. Não. Mas você sabe, você lembra o que você sabe, só que você não pode corrigir. Não poder corrigir. Por exemplo, você pensa, isso aqui é com S ou com Z, você não tem como saber. Só que eu sou muito pior com números do que com palavras. Ah, nossa, então... não. Pau no cu da calculadora, velho. Pau no cu da calculadora. Tim, foda-se calculadora. Nossa, ortografia. Foda-se calculadora, velho. É todo mundo foda-se calculadora. Ortografia. Não, não. André. Foda-se ortografia. Eu dou contra. Foda-se ortografia. Eu confio no meu taco. Confio no meu taco. Eu preciso fazer 3+2 na calculadora. Tá jogando golpe agora. Aí, ó. É porque você é formado em contábeis, né, André? Você não é formado em direito, não, seu arrombado. Vai ter que escrever pouco, né, filho da puta? Mas às vezes eu preciso dos números. Pra quê? Às vezes eu preciso. Só ganhar dinheiro. Imagina escrever aqueles processos no Word e não ter mais a linhazinha vermelha embaixo. Ah, mas aí é só se você errar, meu querido. Tem que garantir o oi da Leoa, daquelas mensagens fofas, entendeu? Não pode ficar com ortografia errada. Na moral, já pensou daqui uns anos, ninguém pode verificar sua ortografia, tá escrevendo igual aqueles funkeiros. Meu Deus, você não vai ter mais jeito. Esquece, fi. O bom que. Bom que se isso for uma coisa universal, não vai. Tipo assim, se eu estiver falando errado, você também vai estar falando errado, né? É, tipo, ninguém vai conseguir se comunicar mais por escrita. Você preferiria avançar ou retroagir 20 anos aleatoriamente no tempo, toda vez que você peidasse? Ou se teletransportar pra um lugar aleatório na Terra toda vez que você espirrasse? Nossa, caralho, fudeu! Avançar ou voltar no tempo? Toda vez que peidasse, ou ir pra um lugar aleatório toda vez que espirrasse? Ó, minha linha de raciocínio. Primeiro, eu mais peido ou eu mais... Mais peido. Eu mais peido. Não, analisa a consequência também. Pô, eu vou ficar pulando no tempo que nem um engraçado. O dia que você comer feijoada, você vai viajar mais que uma temporada inteira do Dr. Who. Vou trazer um ponto aqui. Que ponto? Que se você for peidar, você vai pro lugar aleatório, né? É. Não, 20 anos. Você vai viajar no tempo. Avança no tempo. Se espirrar, né? Não. Se espirrar, vai pro lugar aleatório. Em terra, lá do mundo, qualquer um. Nossa senhora, meio do oceano. Então, esse é o problema. Tem que ser em terra. É em terra. Cara, ótima oportunidade de fazer um mochilão pelo mundo. É verdade. De graça. Pega uma gripe. Pior que você vai estar lá, você vai estar chegando perto da Torre Eiffel, sei lá, você espirra, vai parar no sei lá. Maluco, ó, eu Taj Mahal. Eu prefiro espirrar. Ir pra um lugar aleatório. É, porque, mano, 20 anos você perdeu a sua vida inteira. Então, esse é eu também prefiro espirrar. Benjamin Button. Você cai numa. Você peida, ou se você espirra. Cai dentro de uma casa de uma pessoa. Você cai numa tribo indígena canibal. Carnívora. Carnívora. Você cai no meio de uma tribo indígena carnívora. E aí, como é que faz? Mano, e se você... Pensa se você estiver lá em leito de morte. Ah, vai dar o último respiro. Você volta 20 anos. Você volta morrendo. Você não vai viver mais 20 anos. Você vai morrer em 1987. Você só avança no tempo. As tua idade permanece. A lápide que vai ficar uma beleza, né? Nasceu em 92, morreu em... 1503. Ou seja, se tiver uma diarreia, você pode voltar com o descobrimento do Brasil. Big Bang, você tá lá. Olha, então vai escolher a diarreia pra pegar o Pedro Álvaro Cabral na porrada, essa filha da puta. Não vai levar meu ouro, não, filho. Não, diarreia. Diarreia, você vê na criação do universo todo cagado. Maravilhoso, né? Escolhe os times aí. Eu sou time espirrar. Espirro. Eu também fico no time do espirro. Ninguém tem espirrar. Nenhum time peido, então. Negócio é assim. Se você negócio de viagem do tempo não é pra mim, não. Se você espirrar e aparecer no meio de uma casa de uma pessoa, a pessoa acho que infarta. Vai, pro o índice de infarto vai aumentar bastante, viu? Cai no meio da mesa de jantar. Fudeu. Você prefere o assento da privada gelada trincando ou meio quentinho por causa da bunda de alguém? Alguém tava cê lá. Você sempre vai saber que é a bunda Nossa, de alguém? Nossa, mano, vai. Puta que pariu, velho. Pode congelar no rabo. Eu esquento com o meu corpo, mano. Não. Pode congelar meu rabo. Tá? Gelada, com certeza. Tim, rabo gelado. Ah, mano, você vai dando aquela checada, né? Você dá a quicada na louça, volta. Porra, você faz outra quicada e vai esquentando de pouco. Vocês não usam a técnica milenar de esquentar a mão assim, esquentando na louça? Que isso? Caralho, porra. Eu não usei isso. Porra, você esfrega a mão assim, deixa quentinho e vai secando. Mas tá ligado que você tá relando em merda e mijo, né? Não, caralho, porra. Aí sua bunda vai tá lá de tonto. Quem que caga na porcelana? Caralho. Você enfia a bunda na boca? Mano, eu não sabia que você cagava na privada inteira. Eu achei que você ia acertar o buraco, caralho. Exatamente. Por aqui, não. Os germes estão no banheiro inteiro. Não é, você escova o dente naquela porra lá. Não, quem disse que eu escovo os dentes no banheiro? Quem disse que eu escovo o dente? Pra que que inventaram o secador? Não foi pra isso? Pra esquentar a borda ali, velho? Olha lá, aí temos o gênio aqui. Obrigado, obrigado. Aí temos o gênio. Aprimorou, aprimorou. Mas infelizmente não vai estar podendo usar o secador, né? Ah, mano, gelado, ele gelado. Gelado, gelado. Tinha gelado. Tinha rabo gelado. Nossa, muito bizarro você tá ali. Mano, você senta, você vê aqui, você fala, puta, alguém cagou aqui antes. Deve ser maravilhoso. Oh, maravilha. Caiova. Você prefere ter tudo que você desejou na vida, mas morrer em 2 semanas, ou continuar com a sua vida do jeito que tá e nunca conseguir mais nada nela? Tudo que eu desejo na minha vida e tenho 2 semanas de vida. 2 semanas de vida. Ou continuar do jeito que tá, mas nada, você não consegue mais nada nela. Você não vai avançar mais nada nunca na vida? Não, você vai continuar vivendo, só que os objetivos foram. Eu prefiro com certeza viver as 2 semanas as melhores da minha vida. Sim. Mano, imagina, eu já tô vivendo uma merda. Já tô na bosta. Já tô uma merda aqui. Pô, cara, eu sou um merda. Tem como descer mais que isso? Mas imagina, ó, você vai ter 2 semanas sem aquele bagulho. Mano, tem o boleto pra pagar. Você não vai, você vai ter essas 2 semanas sem pensar. Não, você vai virar um rei do universo. Você vai virar o rei do universo por 2 semanas. Só que aí você pode, no outro, você vai ver 50 anos, tipo, cheio de boleto nas suas costas. Mano, eu acho que se eu conseguir tudo isso, eu morro em 3 dias. Então, 1 semana, chega no lucro. Sai no lucro ainda. 1 semana é muito. E o que vocês escolhem? É. Rapaz, que pergunta difícil. Difícil? Difícil. Muito difícil. Eu tô levemente tendenciado. Para de falar português. Cristiano Ronaldo voltando. Eu tô levemente tendenciado a... pelo tempo de vida, velho. É, então. Mano, como o André falou, tipo, eu já tô na merda. Não tem como piorar mais que isso. Então eu prefiro continuar mano, vivendo. Até mais anos de vida. Mas pelo menos eu consigo dar risada, velho. Sei lá, de montera, de boa. É. Cheio de boleto lá, meu sobrando. Eu fico na longevidade aí. Longevidade. Eu também, longevidade, velho. Pelo menos eu consigo olhar pro André às vezes. Aí, ó, que coisa linda. Só se ele escolher o outro, aí vai morrer em 2 semanas. Escolhe as 2 semanas. Aí, você não vai olhar pra ele. Ah, mas eu tiro mais fotos. Você tá preparado? Você prefere enviar um nude bem provocativo? Nossa, cara. Provocativo. Caralho, hoje tá difícil. Arranca essas rimas. Você prefere. Alguém consegue uma aula de fono pra gente? Eu pago. Mano, eu não preciso nem de. Meu Deus. Ah, tem um porquinho aqui. Porquinho. Porra, Rafael. Você prefere enviar um nude bem provocativo para os seus pais? Ou receber um nude dos seus pais? Puta, velho. Vai tomar no cu. Nude cuzão aberto. Parei esse podcast 1 minuto só pra dar um aviso. Se você ficou ofendido facilmente com qualquer tipo de conteúdo, eu recomendo fortemente que você pare de escutar esse episódio. Porque a partir de agora, o nível vai só abaixar de um nível que você não vai acreditar. Então, se você escutar daqui pra frente, é por sua conta e risco. Não, é! Pica na chota, é 4. Meu Deus! Exatamente. Caralho, velho. Caralho, nossa. Ah, mano, eu prefiro mandar um nude meu e meu papá no cu deles, mano. Traumatismo é deles aí. É verdade, claro, não, com certeza. Na mais vexatório possível, tipo, levando dedada no cu. Nossa, não, velho, como assim? Não, provocativo, velho. Não, tem que ser um negócio vergonhoso. É um nude mais vergonhoso que eu consegui pensar. Eu sou time e mando pros meus pais. Manda pros meus deles, pais, velho. Deixa eles sofrendo que eu, não quero ser nada. Receber nude dos meus pais, tô de boa. Do não. Que eu. Tô bem de boa, velho. Velho, não, pai, eu tava dopado, os caras me drogou lá. Isso aí. Pô, pai, desculpa, você... tava loucão. Você justifica, cara. É o tal do Oxy, pai. E o C, John? Cara, sei lá, sei que ia ser uma situação merda todo dia de manhã, né? Acordar pra tomar café, olhar pro... Um olhar, ou você olha pros seus pais e vê eles pelados, ou eles te olham pelado. Tá, quer que se foda eles. Você vai ficar toda vez, toda refeição, você vai comer olhando pra baixo. Reunião de família vai ficar uma perdendo. Coisa eu tenho certeza, eu ia comprar aqueles bagulho de burro pra tampar assim a visão, não consegui ver. Eu ia comprar um óculos escuro, só que eu ia colocar uma folha preta por dentro, aí eu não conseguia enxergar nada pra frente. Ficava de óculos escuro o dia inteiro, velho. Verdade. Fechou? Todo mundo falou. Fechou. Time? Uhum. Então você prefere mandar o nude? Não, prefiro mandar. Uhum. Não, não, prefiro mandar. Não, prefiro mandar. Buguei, me desculpa. Tô confuso. porta que você quer abrir? A 1, a 2 ou a 3? A 2. Agora eu vou trazer uma que vai ser tensa, hein? Vai ficar aqui a noite inteira discutindo. Meu Deus, tô com medo. Pode ter medo. O que você prefere? Você nunca mais poder cortar sua barba ou não ter barba? Lembrando que nenhum tratamento, tipo, de barba, você vai poder no máximo passar uma água. Nossa senhora. Você não pode fazer nada com a barba. Você não pode parar, não pode fazer porra nenhuma. Ah, mano, eu viro o Gandalf. Quero nem saber. Foda-se, barba forever. Eu viro o Gandalf, velho. Forever? Eu quero nem saber. O problema das namoradas. Ele não vai estar feliz. Fih, que uma trancinha não faz, tio? Olha, eu virar um viking, é. Você não vai poder fazer trancinha. Ué, filho, não, a barba o negócio cresce. Negócio é crescer, não é? É foda-se. Não faça um colar. Só não cortar? É. Ah, então tem a barba, foda-se. É, mas é, essa barba de bosta aí mesmo. Não vai crescer muito mais que isso aqui, já que ia tá. Ah, eu ia deixar crescer e fazer um colar de barba. Um tempo. Colar de barba. É, velho. Estilo é tudo. Sem barba, velho. Sem barba, vai se fuder. Não, cara, ia ter uma hora que ia chegar no seu pé a porra da barba, velho. Não, ia ser... Você faz um cinto, amassa. Vira saiadinho. Caralho, velho, é verdade. No tempo você faz até uma blusa, no frio você sai bem. Verdade. Nunca sai despreparado. Dá pra se proteger do frio. Imagina, 30 anos de barba, como que vai estar? Caralho, acho que até aqui embaixo do queixo. Velho, eu consigo em 30 brincar. Anos o André cresce um bigodinho. Não, mas vocês tão ligado que, tipo, há possibilidades grandes da sua barba crescer totalmente escrota e você não ser um Gandalf, não. Né? Você ser, tipo... Ah, não, eu confio no poder da minha barba. Confia? O poder interior da minha barba. Ah, ela tem uns 30, 40 anos aí pra resolver ficar boa. É, uma hora... Eu tenho um vínculo muito forte com a minha, a gente já está super bem. Já está super bem. Tá. Melhorou já? Melhorou, Rafa. Tá, voltou. Teve a briga na última vez? Eu que fui cuzão com ela, mas a gente já se perdoou. Já, estamos bem. Você preferiria ter um orgasmo a cada 5 minutos ou um a cada 10 anos? Nossa senhora! Ai, velho. Jesus! Meu Deus do céu! E aí, beleza? Ah, cara, eu acho que a cada 5 minutos. A cada 5 minutos? Cada 5 minutos. Jantar, almoço família, com a avó, do lado da avó. A avó, meu netinho, como é que vai colocar a mão no ombro? Essa lasanha tá muito boa, vó. Tá gostosa demais essa lasanha aqui. Nossa. Ai, mano, Deus me livre. Nossa, Deus me livre. Eu nunca mais eu tenho relacionamento com nenhuma pessoa, nem a família. Você vira as... eremita. As primeira dama. Ai, amiga, esse aqui é meu namorado. Nossa, achou ela bonita, né? Achou ela bonita. Que é isso? Caralho, fica tímido. A cada 5 minutos você vai explodir, velho. Uma hora você vai morrer em 2 semanas. Considerando que seja fisiologicamente possível. É. Né? Ah, se o dia tem 24 horas, 5 minutos você tem um orgasmo. 36 por dia dá vai mais, dar uns 12. Dá mais de 3. Dá mais de 3. Olha, sim. Eu acho que sim. Vocês desistiram da calculadora? Agora vocês se fuderam. Zero calculador. Ai, velho. Vocês não correram o time ainda. Não. Tá difícil assim? Eu sou tá time em 5 minutos. Time em 5 minutos? 10 anos eu acho que eu morro, mano. Eu me mato. Deus acho que depois de um tempo você consegue, sei lá, controlar uma maneira de, sei lá. Não, você vai ter um orgasmo, mas controlar a sua reação. Talvez. Ah, não. Depois não. De tanto tempo. Reação a pior, trabalhamos com o pior. Ah, não, a gente vai trabalhar com o pior. Ah, boca, cara, você caiu no chão, desmaiar, chorar, sei lá. Mas, short tudo melão. Seu time, cara. Não, o cara vai ter que andar de fralda, velho. Tem que andar de fralda. O cara vai ter que andar de fralda, velho. Seu time, vai. Isso aí, vai. Caralho, bicho. Eu falei a regra que não dá pra não escolher nenhum time, mas não tem como escolher, velho. Vai, escolhe agora. Você escolhe o quê, Caio? 5 minutos. Quer que se foda. Pau no cu dos prejudicados. Eu vou estar curtindo o rolê. Eu vou estar curtindo o rolê. O problema é quem tá comigo, quer nem saber. Não, velho. Eu fui induzido. Eu vou tomar esse também, velho. Depois desse argumento, não tem como escolher outro time. Pau no cu dos prejudicados. Só o Jonathan 10 anos. Só você 10 anos. 10 anos, cara. Não dá não. A gente vai estar rindo de você, mano, enquanto isso. Tenho... Daqui 10 anos, já veio. Parabéns, Ju, uma década. Ei. É, a próxima gravação, Ju, não, já é tá só 10 anos. Você é outro irmão, cara. Ah, desculpa. Uma década, daqui 10 anos. Confundi, desculpa. Cara, eu sou teen em 10 anos por um único motivo. Eu sinto vergonha alheia, cara, de tudo. De tudo na vida, tudo. Sei lá, cara. Eu vi um vídeo esses dias... Que era de um cara, tipo... Sabe aquele prank mais retardado que existe? Uhum. Só que, tipo, era um meio pesado. Eu não me lembro ao certo que era, mas, tipo assim, ele tava fazendo alguma coisa no metrô. Cara, eu sentia vergonha lendo aquilo. Mano, a única coisa que eu não tenho é vergonha. Eu queria ter, às vezes, um pouco. O cara não tem muita vergonha. Não, tipo assim, vergonha em relação a mim, de boa. Tipo, eu tenho vergonha em relação, tipo, à minha reação diante das pessoas. Não sei se você consegue entender. Tô de filosofia de vida. Você tem vergonha de mim? Pau no cu dos prejudicados. Rapaz. Você preferiria saber quando vai morrer... E ganhar mais 5 anos de vida. Uhum. Ou não saber nada e deixar a parada rolar. Nossa, eu prefiro saber. Não, eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Cara, ignorância é uma bênção. Imagina como você vai viver você sabendo que você vai morrer. Mas você vai morrer do mesmo jeito. Mas sim, você mas não sabe. Você não vai saber. É uma paranoia. Você vai viver o resto do tempo que você tinha mais 5 anos, uma paranoia infinita. Imagina só a última semana de vida. Você vai estar uma pilha de nervos, cara. Mano, a gente só você funciona. Vai antes porque sim, tá a gente só funciona quando o prazo das coisas estão acabando. Vai ser a melhor última semana do universo. Vai conseguir fazer tudo. Fala, entrega de TCC. Você faz em 2 dias. Que era pra você fazer em 5 anos. Cara, não, na verdade não vai ter mais 5 anos, vai ter 3 dias, né? Porque ele já falou. É, não, isso é verdade. Se eu não duro 2 semanas, durar 5 anos, velho. Eu prefiro saber, velho. Cara, 5 anos dá pra fazer muita coisa. Mas assim, você não vai viver com qualidade. Eu não viveria com qualidade, sabendo o dia não, exato não. Que eu ia morrer, velho. Tinha ignorância. Tanto que já não ia ter mais. Você sabe que ia morrer? Ah, vou ficar 5 anos fazendo medicina? Porra, vou morrer daqui 5 anos. Então, mas você ia ser os últimos 5 anos mais louco que você ia ter. Exatamente, você ia usar esses últimos 5 anos pra fazer tudo que você queria fazer. Não. Você ia falar, você ia ter que, antes de morrer, falar, meu, você tá com virose. Porque é só isso, filho da puta. Você prefere se cagar na frente de todo mundo uma vez por ano? Uma vez por ano, na frente de todo mundo. Beleza. Ou se cagar nas calças. Todos os dias sem ninguém saber. Caralho, velho. Se cagar nas calças uma vez por ano na frente de todo mundo. Ou se cagar todos os dias sem ninguém saber. Esse é o negócio, sem ninguém saber. Mas só uma vez, ó, no dia? Eu. O quê? Uma vez no ano? Uma vez. Não, não, não, a segunda opção. É, ó, é uma vez no ano na frente de todo mundo. Ou uma vez por dia você se caga nas calças? É, sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Todo lá dia. Você chegou na tua casa. Todo dia eu me cago nas calças. Foda-se os outros. Todo dia nas calças, velho. Todo dia nas calças. Pelo amor de Deus. Caralho. Né? Mano, cagada. Cagada é sagrada. Não, não, mas... E ela é... Mano, é o momento mais íntimo da pessoa. Mano, você leva uma troca de roupa todo dia. Você vai se cagar. Não é tipo, ah, eu vou sentar aqui. Não, tipo assim, estou no mercado... Não é uma bolinha. É erupção vulcânica. Mas aí você já começa, você, pô, tô me cagando todo dia. Eu vou começar a me prevenir um pouco. Exatamente. Você leva uma troca de roupa, 2, 3... Levar lenços umedecidos no bolso. Uma ducha móvel. Puta, velho. Eu só tinha que cagar na frente do todo mundo, também, cara. Eu cagar uma vez. Mano, imagina, todo dia, tipo, você chega lá perto de alguém e fala assim, conversar, tipo, ah, e aí, cara, tudo bem? Aí você só sente o quentinho escorrendo na sua perna assim. Você não vai... Você trava, você não consegue conversar com a pessoa. Assim, ela não vai ver, mas eu sou uma vez por ano, cara. Só uma vez por ano. Sem dúvida alguma. O bom é que também dá pra você fazer um evento disso, né? Uma vez por ano. Chama os mais próximos, tipo um aniversário. Né? Tipo um aniversário de cagada. E você, Rafa? Uma vez no ano, claro. Uma vez no ano, na frente de todo mundo. Somos minoria, mas... É. Ah, foda-se. Tô nem aí. Nessa daí, eu acho que eu jogava roleta russa. O que cair, caiu. Pra mim, tanto faz. As duas são igualmente uma merda. Literalmente. Você prefere um namoro sem intimidade alguma ou um namoro perfeito, mas só que a sua cônjuge te faz de submisso, ocasionalmente come o seu cu? Nossa senhora! Puta, velho! Você acabou de escrever o namoro do Caio. Seu filho da puta! Seu filho da puta! Vai se fuder, Jonathan! Caralho! Ó, Leon, fica de boa aí. Ah, mano, se for com carinho... Eu acho que... Ah, cara... Só deixa eu explicar pra quem tá pensando aí na solução. Senhora. A intimidade que eu falo é, você não pode nem pegar na mão, não tem beijo, não tem abraço, muito menos sexo com a namorada. É um web namoro. Praticamente, mas você vê a pessoa. E vai ficar pro resto da vida com ela. É. Ah, amor, pega o KY lá. Pode ir. Beijando na boca, posso soltar um antebraço na minha bunda, velho. Isso. Como diria o famoso filósofo Capitão Nascimento, senta o dedo nessa porra. Mas não é só dedo, é um cacete de borracha inteiro. Caralho, Maico, eu te odeio, velho. Nossa, Maico. Vai se fuder. Caralho, velho. Mano, isso aí tá ecoando aqui ainda. Ô, Rafael, fala, você vai ficar de fora dessa. Ah, Rafa, não vai ficar de fora não, vai. Ah, meu, eu já tô acostumado mesmo. É no cu mesmo. É, tinha dedo. É, dedaça. Não, véio. Mas não é dedada, é... Tinha o pinto. Tinha antebraço. Tinha antebraço. Sei lá. Mas precisa ser, mano. Cintaralha. Ah, mas tem janta. Não sei, velho. Não, fala, filho. Ai, dedada todo mundo tava querendo, agora que dedada. Cintaralha, cintaralha é nóis. Ah, sem intimidade não dá, não. Sem intimidade não tem como. Não aguenta, não aguenta. Tá e você, Maicon, responde. Porque eu tô fazendo a pergunta essa, aqui. Não, responde essa, qual que você pode primeiro? Puta que pariu, velho. Pô, só vantagem, na moral. Cintaralha. Pô, já dou um cu de graça. Qual a porta que você quer abrir? A 1, a 2 ou a 3? A 2. Você prefere... Fudiu esse cara que tá nessa... Ô, Hard, olha lá, tá vindo agora. Você prefere transar com uma mulher no corpo de homem... Ou um homem no corpo de mulher? Pera, a pessoa que tá transando. Meu! Você sabe. Você tá aparentemente é uma mulher, mas você sabe que é um homem. Você prefere pegar um homem e falar que é uma mulher? Mano, a mulher, caralho. É, a mulher, porra. Mesmo que seja um homem dentro, sei lá. Mas é, sei lá, é dentro, velho. É dentro, porra. Mano, tudo bem, mas sei lá, você tá pensando, é o Paulão ali da esquina. Você tá pegando a Megan Fox, mas você sabe que quem tá ali dentro é o Jailson. Jailson da oficina. É o Paulo Guina. É, e aí? Ah, mano, mas é a Megan Fox, velho. É a Megan Fox. Que Jailson, manda o Jailson ficar quietinho. Jailson, cala a boca. Fala nada. Fala nada. Vai ser traumatizante pra você e pra mim. Se for Jailson Mendes, é pra matar espanhol, é delícia. Caralho. Esse cara, não sei também. Ah, mas eu iria na mulher, cara. Não, mas dá mesmo pra dificultar um mais dentro. Um pouco essa pergunta ainda. Sabendo que é um homem amigo seu. Nossa senhora. Não, aí você é de facilitando. Ah, é facilitando. Facilita, a gente é brother, porra. Brotheragem, né? Aí vira brotheragem. É verdade, eu facilitei. Nossa senhora. Eu tô me arrependido já desse jogo. Tá descobrindo coisas sobre você mesmo, você nem sabia. Nossa senhora. Que dor, medo dessa repercussão, hein, bicho? Que dor no meu coração. A dignidade e você, Rafael? Tá fugindo. Ah, velho. Megan, né, bicho? Megan Fox. Megan, né? Team Megan. É, já era. É. Cala a boca, hein? Manda o Jair ficar quieto. Jailson. Paulo, pega essa mordaça aqui e coloca aí e cala a boca. Nossa, André, eu tenho medo de ser agora. Olha, já tinha te avisado antes que era por sua conta e risco. Só que a partir de agora, eu tenho certeza que a cada 10 pessoas, 15 vão ficar ofendidos com esse assunto. Então se você quer continuar, continue por sua conta e risco. Mas por favor, não processe esse podcast. Meu você Deus. Prefere matar 100 filhotes de cachorrinho ou um bebê? Nossa senhora, meu Deus. Ah, mano. Como que ia ser essa morte? Velho. Os 100 filhotes, eu ia matar um por um ou ia explodir os 100 de uma vez? É, se der pra jogar a granada... Como que vai ser? Ou colocar tudo dentro de um forno só? Depende. Eu vou ter que olhar no olho... Pincher. Se for pincher, a gente mata os 100. Eu vou ter que olhar no olho de cada cachorrinho e dar um tiro na cabeça dele? É, assim, já tem que quebrar o pescoço de um cachorrinho. Nossa senhora, velho. Ou quebrar o pescoço de um bebê. Nossa senhora. Caralho, André, eu te odeio, mano. Então tem que escolher, esse é o jogo, pô. Com isso, velho, não. Cara, cada cachorrinho... Eu mato cachorrinho, gente, desculpa. Não, velho. Eu mato os cachorros e mato os cachorrinhos. Vou matar a criança, velho. Eu conheço a criança? Não. Não. Isso muda. Nossa, que muda. Caralho, velho. Eu conheço, caralho. Você eu acho que muda, porra. É o seu priminho da família. Aí fudeu, aí não dá. Depende. Não, não. Não, mas são pessoas aleatórias. E cachorros aleatórios. Cachorros aleatórios. E a criança também é aleatória. 101 dálmata, tem a sobração 1 dálmata. Tem a sobração 1 pra contar isso. Pô, leva pra casa, faz estimação. Ah, cara. Lógico, você lembrar todo dia que você matou os 100 irmãos dele. Ah, nossa. Eu Penélope. É Penélope, né? Penélope. Penélope. Como é que é o nome da vilã? Não, é Cruella. Cruella DeVille. Cruella DeVille. Eu sou Cruella, Fê. Eu faço. Team Cruella aí. Eu faço casaco ainda. Escolha um Michael Jonathan e. Rafael. É o nível hard, vocês falaram. Pincher, velho. Matar o sem Pincher. Sem Pincher. Não, é o sem dálmatazinho. Pra fazer o colete. É, quebrar o pescocinho dele e ouvir o último suspiro. É, mas se foder, André. Cara. Mano. Ah, André, vai tomar no cu. Tem que escolher um, cara. É o jogo. Vai, escolhe. Sem cachorrinho, são um bebê. Vai. Controle populacional. Não, de cachorro ou de bebê? Não, de bebê. Certo. Team bebê. Team bebê. Team matar o bebê. Mata o bebê. Tá. Ah, velho, cara. Michael. Vai ter agora Michael Nascimento. Michael Baby Slayer. Michael Baby Slayer. Olha. Jonathan. Não tem uma saída. Essa frase é muito errada. Essa frase é totalmente errada. Olha. Mas existe um lado bom de matar os 100 cachorros. Nossa senhora. Não tem, velho. Vai ter menos 100 pessoas falando que você. Postando no Facebook. Sou mãe de não sei o que. É, mãe de pet. Mas vai se fuder. Por isso que eu mato a criança. Vai que virou um mãe de pet também. É verdade. Ah, acho que eu mato os cachorros, cara. Não sei. Eu mato os cachorros. Time Cruella. É, alguém tem que ser do contra. Rafa, desempate. Mano. Quer dizer, pra empatar. Com muito custo e espero que realmente não aconteça isso. Eu mataria os 101 dálmatas. Aí, ó. Os 101 dálmatas morreriam na minha mão. Aí, ó. Ah, você ia matar um só de brinde, era 100, mas se você quiser matar um. Pra quem matou 100 mais um é nada. pra você que tem teu relacionamento, é essa pergunta. Ou pra você que também tem a namorada que é igual o pai, não tem? Eu lembrei das coisas da Camille, mas desculpa. Você não conhece? Não. A música que os caras estavam cantando. Os campistas, dentro do equipamento. Minha namorada é igual o meu pai. Não é assim. Como é que é? Minha namorada é igual ao meu pai. E eu não tenho pai. Caralho. Sad boy. Ó, pra você que tem um relacionamento, essa pergunta é direcionada. Então, pra todos que estão aqui, até pro mãe. Ué, mãe. Você prefere transar enquanto o Faustão fica no quarto narrando tudo como se fosse vídeo cacetados, incluindo os efeitos sonoros, claro. Ô louco, é só fera aí, bicho. Essa fera aí. Bota os barulhos do cacetado aí, mano. Ou fazer amor com alguém que, em vez de gemer e dizer coisas excitantes, fica o tempo todo falando os bordões do Faustão e com a voz igualzinha. O que você prefere? Eu tô imaginando a Milena na hora falando, quem sabe faz ao vivo! Se vira nos 30! Nos 30! Porra, às 8h37! Olha só, hein? 2 minutos para as 8! Ah, eu transo com uma mina que fala. É. Que fala igual o Faustão. É. Não tem como transar com o Faustão, não? Resolvido o problema! Transar com o Faustão direto? É. Ah, cara. A mina Faustão, velho. Faustona. Faustona. Time Faustona, velho. Caralho, como que ia ser, mano, um trem desse? Se vira nos 30, mas só precisa de 15. E pra pagar essa porra aí, mano? Tá pegando fogo, bicho. Vai, time Faustona. Time Faustona. Time Faustona. Faustanos, velho. Faustanos. Agora eu vou pegar o seu pé agora. Só porque você botou cachorrinho na jogada, eu vou botar cachorrinho. Ah, não, não. Ah, não. Velho. Ah, não, cachorro. Sem cachorro. Dentro do mundo. Cachorros. Não, assim, eu tô sofrendo até agora por causa do que eu respondi, bicho. Não, então agora vai piorar. Tá, assim, você prefere transar com um cachorrinho sem ninguém saber que você fez isso? Ou não transar com um cachorrinho, mas todo mundo ter a certeza que você fez isso. Eu vi essa. Você trocou por causa que era uma cabra. Que era uma cabra. Porra, mas qual idade? Faz com a cabra aí que eu falo com a cabra. Eu escolhi a mesma. Cachorrinho. Qual a idade do cachorrinho? Cachorrinho. Passou de filhote. É aquele um dálmata que sobrou. Ah, eu matei, então já era, né? Não. Você tem que responder. Ah, mano, para. Foda-se que os outros acham. Foda-se que os outros acham. Ah, eu sei que eu não transei. É. Foda-se. Eu não, a minha mente é mais importante do que o que os outros acham. Minha sanidade está em. Minha sanidade. Já matou sec, tá? Não, jamais, você é louco, velho. Cachorro... Eu já tive que matar a criança pra matar cachorro, agora eu vou transar com o cachorro. Tá que me pariu, né, velho? Oh, vai que as pessoas esquecem da criança, né, mas... Pô, aí os caras falam, pronto, aí, não matei uma criança, mas isso, transa em casa, vai. Você é louco, não. Pelo menos você não tá matando, né? Eu não faria isso, o cachorrinho não ia aguentar, então deixa o pessoal falar. Mas, tipo assim, as pessoas não iam falar, toda sua vida ia girar em torno disso. Você ia ser reconhecido como o cara que transava com cachorros. Amor, você ia largar de mim? Ia. Ela ia ter certeza se você comeu o cachorro. Com certeza ela não. Então, esse é o foda. Você não consegue provar o cachorro. Ela provar. Gosta mais de gato. Então, se fosse cachorro, não ia dar nada. Aí, ó. Mas, mano, o cachorrinho ia me estuprar, ele ia me dopar, ele ia botar alguma coisa na minha bebida. Não era ele que ia te comer. É você que ia ele falou transar com o cachorrinho. Ele falou que quem foi a iniciativa. O cachorro, às vezes o cachorro me dopou e sei lá. Cara, eu achei que não dava pra ficar mais errado, velho. Boa noite, Cinderela. É, o cachorro botou um balanço na minha bebida, eu tomei. Não sei porque tá parecendo um J.K.S. aqui, velho. Nossa, maior de 18. E aí, qual que vocês preferem? Mano, você é louco, foda sua opinião ali, velho. Foda sua opinião. Eu não ia conseguir conviver com a minha mente, velho. Você fez eu matar os cachorros. Ah, você tem que conviver com isso. Não, como eu já falei, eu tô seguindo meu raciocínio aqui. Eu já matei uma criança. Pra não ter que matar sem cachorro. Agora eu vou transar com um cachorro? Não dá. Nem fudendo. Ah, foda-se, você quer falar, fale. Fala o que quiser. Eu sou amigo do Cristiano Ronaldo, foda-se você. Ó, vamos partir do princípio que seu filho nasceu horrivelmente deformado e deficiente. Ponto. Ah, mano, já tá pesado. Para. Não, troca. Troca. Você prefere poupá-lo de uma vida de dor e sofrimento e matá-lo logo depois do nascimento? Ou deixar ele viver, mas sabendo que ele tem a possibilidade de piorar o quadro de saúde dele? Possibilidade que ele vai piorar? Deixar viver. Se for só a possibilidade, deixa viver. Ah, oh, o Michael, tipo Michael assim, ele já nasceu. O Michael matou. É um baby killer. Ó, oh, polícia, fica atento. É. O Michael ia ser 3 vezes Esparta, jogado do... É, justamente isso aí, tipo, temos velho. Um infanticida aqui na mesa. Cê é louco. Rapaz, eu cuidava até o último tal. Não, mas mata os pais, não o filho, né? Não, velho, eu cuidava. Eu cuidava também. Tim cuidava. Puta, é foda, hein? Vai tomar no cu, hein, Michael? Ô, Michael, vai se fuder, mano. Eu falei que era pesado, pô. Não, é até demais, bicho. E se fosse... Você prefere... Que nem essa. Mas é tipo assim, é um gatinho todo deformado. Você prefere... Não, vai tomar no cu, sim, vai. Sim, você prefere matá-lo e livrar de todo o sofrimento. Nossa. Ou deixar ele viver e gastar todo o seu dinheiro pra deixar a vida dele melhor. Tá, beleza. Deixa a vida dele melhor. Mas você ia ficar pobre. Caguei. Morando embaixo da ponte. Caguei. Você mata a criança, mas não mata um gato. Mata. Confuso. Eu não entendi. Confuso com a minha decisão. Eu tô em Não, deixa o gato morrer, eu uso meu dinheiro pra comprar outro, velho. Mano, eu deixo o gato morrer também. É, foda-se. Desculpa, galera. Ele vive a criança eu mato, o gato eu gasto dinheiro. A criança o Michael mata. Mas o gato ele gasta dinheiro. Ele fica pobre, ele já gosta de gato mesmo, hein, Michael? Não, gosta de bicho. Gosta de bicho. É o baby killer, né? Agora pra gente encerrar com aquela... A energia lá em cima. Com a energia lá em cima. Com a energia lá em cima. Com a energia lá em cima. Você prefere todos os dias acordar ouvindo Despacito... Ou acordar ouvindo o envolvimento da MC Loma. Nossa senhora. Eu nunca nem escutei essa porra, bicho. Despacito. Não, Despacito sim, agora é como que eu... Movimento, sentindo pra você. Pra você. Uai! Ai, nossa, aquela bosta que tocou no carnaval, bicho. É, isso aí mesmo. Tocou 2 dias no carnaval e... Ah, eu acho que eu escuto... Eu fico no Loma. Despacito. MC Loma. Eu fico no Despacito. Despacito é muito mais chato. Consegue não, ser mais chato. Cara. Eu odeio espanhol, dá uma raiva de espanhol. Meu Deus do céu, cara, castelhano. Olha o Trump aqui, velho. Tá xenofóbico demais. Nossa. Não, Despacito. Mano, Tecnobrega, MC Lomo, Tecnobrega gostoso de escutar. Mano, se fosse... Tecnofunk ali. Todos os dias. Se fosse eletrofunk, eu tocava. Deixava. Mas não. Eu sou time MC Loma. Eu não sei, cara. Não, Despacito. Acho que eu prefiro dormir e não acordar nunca mais. Eu acho que eu não durmo mais, né, bicho? Não, mas não tem essa opção. Tem alguma? Despacito. Acho que eu prefiro Despacito também. Despacito. Despacito unânime. Ah, não, você não tá louco. A voz da MC Loma, acho que no segundo dia eu já me mato. Ah, mano, eu acho que eu poderia acordar todo dia com essa música bosta da MC, só que dentro do hospício. Aí dá certo. Tem como acordar ouvindo MC Loma cantando Despacito? Nossa! Aí ia ser bom. Ao ritmo de Despacito. Aí ia ser top. Ótimo final, velho. Perfeito. Último de se aprender no seu trabalho. Inclusive, puta showzão, hein, Mike? Porque nós fomos. Não, nem me fala. Puta. Fios. É. Nossa senhora, Maximus Festival, saudade. 2017. Tava cheio? Lipchester. Não, tava nada. Só quase morri, só. Então se foi só isso, beleza, não, né? Tranquilo. Não. Massacrado por Slayer. Mas tudo bem. Me fala que pegou isso. Caralho, Black Mirror, meu. What the fuck? Mulher começou a falar inglês com sotaque em francês, velho. Essa aqui que eu pego. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.